A emissora Voz da Rússia apresenta Onda DX, um programa de rádio escuta e telecomunicações. С утра в метро спускаюсь я, там протекает жизнь подземная моя. Вперед лицом, назад спиной. Olá, você sintonizado nas ondas da Voz da Rússia, no ar mais uma edição do programa que é a emoção do rádio, Onda DX, edição e locução deste amigo de vocês, Jonas Bernardino. Programa preparado especialmente para você, direto dos estúdios em Moscou. Informações, novidades do rádio no mundo e na Rússia, dicas, participação especial, seu informe QSL e muito mais aqui no programa Onda DX. Também esperamos por você em nossa comunidade no Orkut, e você pode ainda nos seguir no Twitter e ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do rádio e as novidades do nosso programa e emissora. Esperamos por você no Orkut e no Twitter. Escreva para ondadx@yahoo.com e letters@ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. Participação especial no programa Onda DX. Seja bem-vindo. Um abraço aos radioescutas e DXistas sintonizados em mais uma edição do tradicional programa Onda DX aqui pela Voz da Rússia. Eu sou o Célio Romais, falando de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Brasil. Em nome do DX Clube do Brasil, apresento algumas informações atuais do mundo do rádio ondas curtas. Fiquem ligados! Lembramos que citamos sempre aqui a hora universal. No Brasil, a diferença é de 3 horas a menos em relação à referida hora, ou seja, quando são 21 horas na hora oficial de Brasília, são 0 hora na hora universal. A Rádio Miami Internacional abriu espaço em sua grade de programação para um programa idealizado por Valdeci Oliveira, que mantém uma ONG de preservação do meio ambiente com sede em Ariquemes, no estado de Rondônia. É a interoceânica Rádio Sem Fronteira, que poderá ser sintonizada na frequência de 9.955 kHz entre 9 e 10 horas no tempo universal, com reprise entre 22 e 23 horas no tempo universal. As transmissões ocorrem somente nos sábados. Quem sintonizar a transmissão poderá enviar um informe de recepção para o seguinte endereço: Caixa Postal 139, CEP 76873-439, Ariquemes, Rondônia, Brasil. E as transmissões em português da Rádio Havana Cuba vão ao ar no seguinte esquema: entre 20 e 20:30 no tempo universal, em 17.560 kHz com destino à Europa; das 22 às 23 no tempo universal, em 15.230 kHz, também reprisado entre 23:30 e 0 hora no tempo universal, em 15.370 kHz. Anote os horários e frequências em que a programação em espanhol da Voz da Croácia pode ser captada: das 2h30 às 2h45 no tempo universal, em 7.365 kHz. Também das 22h30 às 22h45 no tempo universal, pela mesma frequência. A emissora leva ao ar um detalhado boletim de notícias, incluindo a meteorologia, esportes e, ao final, músicas croatas. Confira. A Rádio Internacional da China conta com mais um jornalista brasileiro em seu departamento de língua portuguesa. Trata-se do jornalista Luiz Tasso Neto, que durante muito tempo foi o coordenador do programa Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan de São Paulo. Passamos então ao esquema completo em que você poderá ouvir a programação em português da Rádio Internacional da China. Anote: entre 0 e 1 no tempo universal, poderá ser ouvida em 6.100 e 9.435 kHz, entre 19 e 20 no tempo universal, em 5.985, 7.335, 7.415, 7.405, 9.535 e 9.730 kHz, entre 19 e 30 e 20 no tempo universal, em 11.640 e 13.630 kHz, das 22 às 23 no tempo universal, em 6.175, 9.410, 7.260 e 9.685 kHz, entre 23 e 24 no tempo universal, em 6.100 e 13.650 kHz. E no próximo dia 2 de maio, o programa Rincón de Exista da programação em espanhol da Rádio Romênia Internacional completa 12 anos no ar. Para comemorar a data, a apresentadora Victoria Sepsiu preparou um pequeno concurso, valendo CDs de músicas clássicas e de jazz. Para participar, o ouvinte deverá responder a seguinte pergunta: o que representa para ti o rádio? As respostas devem chegar na emissora até o dia 30 de abril, de preferência escritas em espanhol. O e-mail para o envio é o seguinte: spam@rri.ro. Os ganhadores da promoção serão conhecidos no programa que irá ao ar no dia 8 de maio. Boa sorte! E desde 1981, o DX Clube do Brasil publica o boletim impresso Atividade DX. São 28 páginas com notícias, escutas, dicas de antenas, QSLs e muito mais. Para maiores informações, escreva para a Caixa Postal 74428, CEP 01532-970 São Paulo, capital. E agora a última informação deste segmento. A Rádio Deutsche Welle, antiga Voz da Alemanha, possui uma transmissão em português para o continente africano, mas que tem boa sintonia aqui no Brasil. Vai ao ar entre 19h30 e 20 no tempo universal, em 13.780 e 15.275 kHz. Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre falou Célio Romais. Boas escutas a todos. Programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Atualidades do rádio na Rússia. A emissora Ruskoe Rádio é o único órgão da mídia a receber o prêmio anual Marca do Ano 2010 na categoria Mídia. A cerimônia aconteceu no dia 11 de abril no Centro de Exposições da Praça Manej, em Moscou. A Ruskoe Rádio é a primeira emissora da Rússia que de fato existe segundo o novo princípio da radiodifusão, usando em sua programação musical somente canções em russo. Diariamente, a Ruskoe Rádio é sintonizada por mais de 30 milhões de pessoas em mais de 2.500 cidades e povoados da Rússia, Ucrânia, Cazaquistão, Moldávia, da Bielorrússia e dos países do Báltico. E na Rússia teve início o concurso Miss Ruskoe Rádio 2011. A primeira etapa foi no dia 25 de março na cidade de Ufá, onde aconteceu o concurso regional, tendo como principal tema romântica. A final do concurso será em Moscou no dia 14 de junho e contará com a participação de 20 candidatas que serão selecionadas na etapa do dia 3 de junho. A vencedora deste concurso de beleza receberá o prêmio principal, a coroa tão desejada de Miss Ruskoe Rádio 2011 e um automóvel. A melhor publicação sobre o rádio. A final deste concurso será no fim do mês de junho. São aceitos trabalhos nas categorias Rádio como Esfera, Rádio como Vida, Rádio como Ciência, Melhor Livro sobre o Rádio. Vamos aguardar e conhecer aqui no programa Onda DX os materiais a serem publicados para este concurso. Cartas dos ouvintes. E temos informes QSL em nosso programa. Quem nos enviou o seu informe foi o José Celés Broyon, de Barcelona, Espanha, ligadinho com a gente no Onda DX. Também registramos ainda QSL do senhor Panu Kiiski, de Hamina, na Finlândia, sempre ligado na programação em português da nossa emissora, e principalmente no programa Onda DX. Registramos ainda o QSL do nosso amigo e ouvinte Almir Ferreira Fuzzi, que mora em Pirapozinho, no estado de São Paulo. Também registramos o QSL do Leonardo Pereira de Souza Lima, que mora em Duas Estradas, na Paraíba, Brasil. Escreva para ondadx@yahoo.com e letters@ruvr.ru. Esta é a sua oportunidade de fazer com a gente o programa Onda DX. E aqui damos por encerrada esta edição do programa Onda DX, seu guia pelo mundo das ondas curtas. Um forte 73 e até o próximo encontro.